hoje eu te liguei só pra saber como você está. Já faz mais de 8 horas e eu tô te ligando, não atende o celular. Eu fui na casa da Rebeca e você não tá. Fui na casa da Yasmin e você não tá. Você tava mentindo pro meu coração. Já tô ficando no auge da decepção. Hoje eu descobri que tava me traindo na esquina da farmácia do senhor João. Partiu meu coração, partiu meu coração, o meu coração virou foi rifa pra quem quiser jogar e quem quiser pagar. E vai ganhar o prêmio do meu coração. Eu ofereço sorte à nossa paz. Meu coração virou borrifa. Quem quiser jogar e quem quiser pagar. E vai ganhar o prêmio do meu coração. E ofereço sorte à nossa paixão. A rocha, bebê. Tava me traindo na esquina da farmácia do senhor João. Partiu meu coração, partiu meu coração, partiu meu coração. E aí? Meu coração virou foi rifa pra quem quiser jogar e quem quiser pagar. E vai ganhar o prêmio do meu coração. Eu ofereço sorte à nossa paixão. Meu coração virou foi rifa pra quem quiser jogar e quem quiser pagar. E vai ganhar o prêmio do meu coração. E ofereço sorte à nossa paixão.